seu check-in do meu voo para São Paulo? Qual é o seu nome e número do voo, por favor? Meu nome é Alma Silva e o voo é AF-234. Perfeito. Vou verificar suas malas aqui. Tudo certo. Bom voo. Obrigada. Visitar minha mãe em Recife. E você? Que legal, eu vou pro Rio de Janeiro. Felipe! Sofia! Amiga, você viu aquela loja nova de roupas ali? Mas os preços parecem salgados. Tem uns vestidos lindos. Será que vale a pena dar uma olhada? Mais umas blusinhas básicas, talvez. Acho que sim, vamos lá. Atenção, passageiros. Este é um anúncio final para o voo 185 da Star Airlines para São Paulo. O embarque já começou no portão 8. Por favor, dirijam-se ao portão imediatamente. Passageiros que necessitem como assim? De assistência. A sua mala especial, tá onde? Isso favor, é um absurdo! Abordem a nossa calma. Equipe. Agradecemos a vossa cooperação. Tenho certeza que aparece. Mas eu preciso daquelas roupas para amanhã. Que raiva! Vem comigo. Vamos resolver isso agora. Hello, good morning. Did you study at Helios School in 2014? Do you remember me? Sue Adani.